que o meu desejo vou realizar. Já não sinto medo, sigo em frente. Eu tenho tua palavra no meu caminhar e sonhos que alimentam minha mente. Sei que o horizonte sempre é maior, mas eu sou muito mais que um vencedor. Sua força me faz crer no impossível. Nada é mais lindo que o teu amor. Eu te amo e tudo que vivo só me traz felicidade. Esse amor com tanto carinho me mostrou toda a verdade. Sentimento que traduz a eternidade. Um verão sem fim, você cuidando de mim. É um sonho que se torna realidade. Sentimento que traduz a eternidade. Eu te amo e tudo que vivo só me traz felicidade. Esse amor com tanto carinho me mostrou toda a verdade. Sentimento que traduz a eternidade. Um verão sem fim, você cuidando de mim. É um sonho que se torna realidade.